Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Hora Zero, aqui no Canal 1 da Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. Sou Carlos Bonaparte e depois, como te gosto, estou convosco aqui no Canal 1 da Antena Web. A edição de hoje do nosso programa já iniciou com um tema lindíssimo de Robert John, chamado-se Shed Eyes. Agora vamos seguindo com Roberto Carlos e o tema Confissão. Nana Muscuri com Plaisir d'Amour, Netinho com Indecisão e Lenine com Paciência. São as primeiras quatro, depois de Robert John, as músicas que abrem mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Hora Zero e que hoje assinala a sua 621ª edição, aqui no Canal 1 da Antena Web. Uma boa noite, ouvinte. Só queria saber de você. E se você vive mesmo sem mim, pois eu ainda não te esqueci. Cada amor eu procuro você. Só sei que isso é mais forte que eu. Vem pelo corpo, na pele e na voz. Cada vez que eu tentei te esquecer, só consegui ainda mais te querer. Mas essas coisas de amor são assim. Eu nem sei se você pensa em mim, mas eu queria saber de você. Eu só queria dizer pra você que ninguém mais vai te amar como eu. Sei que seu corpo ainda é só meu, pois tem segredos que somente eu. Queria saber de você. Pedir pra voltar.

procura perder. E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. E já cá estamos ao auditório depois desta música de Lenin chamada Paciência. Um tema que, aliás, nós aqui bem conhecemos em Portugal pela interpretação ou reinterpretação de Mafalda Veiga e João Pedro Paes, aliás, que cantaram este tema ao vivo no álbum Lado a Lado. Agora Patti LaBelle com o tema On My Own, com participação de Michael McDonald. Seguimos também com mais uma dupla, Pippa Brisson e Roberta Flack, e este clássico Tonight I Celebrate My Love For You. Depois, Don't Give Up, de Peter Gabriel, e José Cid, com Kai Neve em Nova York. São as próximas quatro músicas. Vamos matar saudades de um tema que já não ouvíamos há muito tempo na nossa Hora Zero. Boa noite, ouvinte, e até já. Thank you. so many times. No, I could have told you. Losing you, it comes like a knife. Hey, you walk down and down with my life. I don't wanna live without you. On my own. This wasn't how it was supposed to be. On my own. I wish that we could do it all again. On my own. I never dreamed I'd spend one night alone. By myself. On my own. I've got to find out where I belong again. On my own. I've got to learn to be strong again. On my own. I never dreamed I'd spend one night alone. By myself. I've got to find out what was mine again. My heart is saying that it's time again. And I have faith that I will show. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight. Tonight I celebrate my love. The midnight sun is gonna come shining through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight, we will both discover how friends turn into lovers. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you. And that midnight sun is gonna come shine. Distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love for you. na companhia do Canal 1. Please.

And now it

de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Chaîne, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. Ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. E estamos de volta ao auditório, bem-vindos à segunda parte da nossa Hora Zero, um espaço radiofónico que pretende sempre trazer uma palavra amiga, uma palavra de incentivo para que possa, por que não, seguir em frente com mais ânimo neste dia que agora se inicia. Terça-feira 4 de agosto de 2015, já abrimos a nossa segunda parte com C'est ma vie, do cantor Salvatore Adamo. Ele é italiano, mas canta em francês. Vamos seguindo agora com Olivia Newton-John e o tema Long Live Love. Ainda é para vir também Raffaella Carrà com Domani, Sergio Endrigo com o tema Ci vuole un fiore. E também temos aqui uma voz rara para nós, mas bom, Catri Elena Katson Sinen Taiwan. É como se chama esta música, que se não estou em erro, finlandesa. Pela escrita, é. Vamos ouvir estes 4 temas. Espero que apreciem, que gostem. Nós voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Long live love. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado. pela sua companhia. D'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Lapsonen maan, tokkopa koskaan juurtuessaan. Lintunenkin muuttaessaan, pesäpuun löytää vain vaistollaan. Mutta etsien käy lapsonen maan, haikeus mielen kotina vaan. Siivetön on etsiessään, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sinen taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pyrnöin vaivaan, ohjaa kotiin. peita en turhan tai baustan. Toivenikin päivien työn, mennessään ilta vie syliin yön. Etsien käy lapsonen maan, lohtua iltaan raukenevaan. Tähti sä yö, loisteesi suo, eksyneen viitaksi hohtees luo. Katson sinen taivaan, tähti kirkkain suo. Taas mä pyyn näin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Katson sinen taivaan, tähti kirkkain suo. Taas mä pyyn näin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Esta é a nossa Hora Zero, e agora a nossa sequência da virtude, é a nossa quinta sequência, pois é, e é uma sequência que, bom, eu particularmente gosto, tem músicas raras aqui para ouvirmos. Anne-Marie Davy com Je suis l'enfant soleil, eu sou a criança sozinha. Anne-Marie Davy é como se chama a intérprete desta música. Ouvimos também, já que falamos em Soleil, Soleil, aliás, eu sou criança sol, eu estava aqui a confundir, Soleil é sol, sol é que era sozinha, eu sou a criança sol, e eu ouço, lembrando-me, depois foi por causa desta música que eu escolhi A Petite Fille du Soleil, A Pequena Filha do Sol, uma belíssima melodia das mais belas que eu já ouvi, cantada por Christophe. Aliás, a melodia mais bela, das melodias mais belas que eu já ouvi, neste caso aqui, cantada por Christophe. Para mim, é a que eu mais gosto dele, sem dúvida. Este Petit Fille du Soleil é uma grande melodia. Bom, ficamos também com o Chitãozinho e Chororó, Pertinho do Céu, e Adalberto e Adriano com Você Só Me Faz Feliz. É uma sequência de ouro para ouvir nesta Hora Zero, nesta edição de 4 de agosto de 2015. Ouvinte, é um prazer estar consigo. Boa noite e até já. Et plus doux que le coton du ciel. Il a partagé le pain et mon père lui a donné un lit. Tu commenceras demain près du chêne gris. Je n'ai pas rêvé de lui, je ne dormais pas étendu au pied du chêne gris. Je guettais son. Et tout un hiver brûlant, notre amour a fait chanter la terre. Comme un recommencement, comme une prière. Il était un homme neige, et moi j'étais une enfant soleil. Le printemps sur son manège déroulait pour nous ses arc-en-ciel. S'il avait voulu partir, je n'aurais même pas su pleurer. soleil. Il avait ses mains dehors et sur son dos le coton du ciel. Il a partagé le feu et mon père lui a donné un lit. Ce jour-là me paraît loin près du chêne gris. Et reviens, je suis l'enfant soleil. Et reviens, je suis l'enfant soleil. Soleil, soleil. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves na web, canal 1. Desse nosso amor, mostre pouco a pouco nesse doce olhar um desejo louco de quem quer amar. Que eu te levo pertinho do céu, onde existe um silêncio total, onde o vento que beija seu rosto e o meu corpo em seu corpo afinal. Eu te levo pertinho do céu, uma vontade de quem vai ficar e a serenidade de quem quer amar. Eu te levo pertinho do céu, onde existe um silêncio total, se toca é diferente, nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar, sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. De volta à Vitória, depois de Adalberto e Adriana, com Você Só Me Faz Feliz. Bom, agora temos de ficarmos com mais música, e eu espero que possam apreciá-la. Peter Skellern com You're a Lady. Chicago com You're the Inspiration. Miguel Ríos com A Song of Joy, ou se quiserem, O Hino da Alegria. E Bill Medley com Jennifer Warnes, The Time of My Life. Estas quatro músicas vão fechar na segunda parte. A terceira vai abrir com uma balada impactante. É tão impactante, tão conhecida, que eu não vou dizer o nome. Tenho a certeza que todos vão saber a qual tema é que me refiro. E, aliás, inclusive, como é que se chama a música. Bom, vamos ficar com estes quatro temas para já. Volto daqui a pouco e francamente, ouvinte, eu agradeço-lhe mesmo pela sua presença, porque é gratificante poder contar consigo. A sério que é. Boa noite e até já. Dance with you onto the empty streets we go, and it might be my last chance with you, so I might as well get it over. The things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool. You're the teacher I've come to school. Here I sit and hope that you'll love me. Your pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. And so I say with no restraint, be mine, be mine. Hard to answer, yes, I agree. But then I've got to know, I'm not asking you to marry me. Just a little love to show. Oh, I know I could make you happy, so the things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man.

Canal 1. Thank you.

Olá, ouvinte, seja bem-vindo à terceira e última parte da nossa Hora Zero. Tudo bem consigo? Pois é, já cá estamos de volta e depois de Bryan Adams com Everything I Do It For You. Eu bem disse que o ouvinte iria conhecer esta melodia e não é para menos, porque é realmente uma grande música, sem dúvida. Bom, vamos seguindo agora com Baby dos Styx, All Deep Is Your Love dos Bee Gees, Believe Me de Tanya Berg e Heaven Only Knows da cantora britânica Rafaela Weisz. Mas eu gosto especialmente das duas primeiras músicas, acho que fazem uma sequência brilhante, típica de final dos anos 70. Bom, ainda dos anos 70, não é? E eu não sei de quando é que são estas duas músicas, confesso, mas é, enfim, anos 70 que me reporta. E eu que não vivi nessa altura. Não vivi não, mas não sei, reporta-me os anos 70. Bom, vamos ouvir Styx com Baby e depois Bee Gees com All Deep Is Your Love. Já sabem depois que vai em Believe Me de Tanya Berg e All Heaven Only Knows da cantora Rafaela Weisz. Boa noite e até já. Babe, I love you. Babe, I love you. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. You pass me by. Don't know why I petrified. And the night

Amore che va via. sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. Antena Web, sintonia perfeita. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. ¿Por qué no te lo usted al hacer el amor? Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote, su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese. No hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie dorme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con quest'amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti, che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più e se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i muri di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passo ormai, de volta ouvintes, depois destes quatro temas, o último dos quais Story di tutto il giorni de Riccardo Fogli. E bom, chegamos ao término desta edição da nossa Hora Zero. Resta-me apenas e só agradecer-lhe pela sua presença. Foi um gosto estar consigo e espero francamente que voltemos a encontrar-nos amanhã para mais uma edição da nossa Hora Zero. Caso queira entrar no nosso programa, vou deixar-lhe um contacto: 910106983. Ligue para mim, não mande mensagem, ligue para mim, fale comigo e, se quiser, entre no ar. Fale comigo, fale com os restantes ouvintes. Bom, tempo de fechar a edição de hoje do nosso ou da nossa Hora Zero. Véronique Jeannot traz-nos Aviateur. Logo depois, Catherine Lara traz-nos Nuit Magique. A cantora Michele traz-nos Und die Nacht Weitschwagen. E por fim temos Andrea Jürgens com um tema lindíssimo chamado Allein in der Nacht, uma música que eu adoro desta cantora. e é com ela que eu me despeço. Para si ouvinte, muito obrigado e votos de uma ótima noite. Daqui a pouco chega Encontro Central com o Fabrício Brandão. Boa noite e até amanhã. Antena Web, Canal 1. Eine